Montes e Maraim, ouviu-se a voz, Abiá se levantou em meio a feroz Jeroboão, a multidão, a força do mal, mas o Senhor é conosco, é nosso imortal. Ouçam, ó Israel, não se esqueçam do Senhor. Ele deu a Davi a vitória e o amor. Os sacerdotes em pé, tocando a trombeta, clamamos ao Deus que nunca nos deixa. O Senhor é nossa defesa, na batalha Ele é o Rei. Confiamos na Sua promessa, em Suas mãos não temerei. A vitória é nossa em Cristo, Deus está aqui, não há que temer. Com fé seguimos com coragem, o Senhor. Jeroboão se levantou com ídolos de ouro, mas o povo de Deus não teme o seu cloro. Os levitas em serviço ao altar do Senhor, queimando incenso, oferecendo amor. Não lutem contra o Deus que é nosso abrigo, Ele é a nossa força, o nosso amigo. Em meio à tempestade, Ele é a luz. Clamamos, ó Senhor, em Ti está a cruz. O Senhor é nossa defesa, na batalha Ele é o Rei. Confiamos na Sua promessa, em Suas mãos não temerei. A vitória está aqui, não há que temer. Com fé seguimos com coragem, o Senhor é nosso viver. Quando a guerra se aproxime e o medo surgir, nosso clamor ao Senhor.